Meus irmãos, graça e paz. Que o Senhor verdadeiramente esteja no meio de nós e em nós. Eu gostaria de falar nessa manhã sobre promessa. E eu estive dando uma pesquisada sobre promessa. E tem alguns teólogos que dizem que tem 1.000 e poucas promessas. Outros dizem 3.800 e poucas. Outros dizem 8.000. Outros 10, outros 20, outros 22, outros dizem que tudo é promessa. E assim como há muitos filhos, mas a Bíblia diz também que há o filho. E como há muitas promessas, há também a promessa. E é desta promessa que eu gostaria de falar nessa manhã. A promessa. Em 2 Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 20, ele diz assim que em Cristo nós temos o sim e o amém de todas as promessas de Deus. Quer dizer que pelo menos mais do que uma tem. Mas como eu já disse, eu gostaria de falar da promessa. Esta promessa que Ele nos fez. E lá em 1 João, no capítulo 2, no versículo 25, ele diz assim: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Amém, aleluia. Em meio a tantas promessas, dependem desta. É como se ela fosse única, porque todas as outras tiram o seu benefício desta promessa. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. É por isso que alguém pode até dizer: ó Senhor, o Senhor disse na sua palavra que eu comeria o melhor dessa terra, não estou comendo. É como se Ele dissesse: a promessa que eu te fiz está de pé. É a vida eterna. Ainda que as coisas não vão bem, e ainda que as suas expectativas não sejam respondidas, mas eu te digo que a promessa que eu te fiz está cumprida. É a vida eterna, esta é a promessa que eu te fiz. E quando foi que ele fez essa promessa? Tito, capítulo 1, versículo 1 e 2. A palavra do Senhor relata quando foi que ele fez essa promessa. Tito está antes de Filemão, está entre Filemão e 2 Timóteo. Tito capítulo 1, versículo 2 e 3, ele relata quando foi que Deus fez a promessa de vida eterna, a promessa. Ele diz: na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos e em tempos próprios manifestou a sua palavra. Ele demonstra a imutabilidade do seu conselho desde a eternidade. E ele manifesta isto em Cristo Jesus. Quando não havia espectadores, vamos dizer assim, quando não havia criação, ele fez essa promessa. E ele poderia simplesmente não cumpri-la se ele quisesse. Mas pela imutabilidade do seu conselho, ele cumpre essa promessa na pessoa de Cristo. Mas foi em tempos eternos, antes que nada fosse criado, ele diz: eu vou fazer essa promessa e eu vou dar a vida eterna. E essa vida está no Filho dele e em nenhum outro. Lá no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, o texto conhecido diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna prometida em tempos eternos, ou melhor, antes desses tempos eternos. Paulo, por duas vezes ou mais, que eu saiba, é só duas vezes, ele usa isso, antes dos tempos eternos. Ele está destacando que o que Deus está prometendo é antes que qualquer coisa fosse criada. E que esta promessa vem de tempos que nós não conhecemos e nem a criação conhece. Mas aprouve ele fazer essa promessa e cumpri-la na pessoa do Filho. Amou esse mundo. Amou essas coisas. E ele deu o seu Filho. Ele não está dando o melhor de si. Porque Cristo não é o melhor de Deus. Cristo é Deus. Às vezes nós dizemos que Deus deu o melhor dele por nós, e nós achamos que nós estamos exaltando a Jesus, mas na verdade nós estamos rebaixando ele um pouco, porque ele não é o melhor de Deus. Eu quero te dizer, meu irmão, que o melhor de Deus não poderia gerar a vida eterna. Ele se deu. E não tenha medo do que eu estou falando. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Ele não fez o melhor de si. Ele fez tudo o que ele é em si mesmo, para que esta vida eterna fosse dada a todo aquele que cresce pela pessoa do Filho. A vida eterna que está em Cristo. Lá em 1 João, no capítulo 5, parece que no versículo 11, ele diz assim: e ele nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Não adianta procurar esta vida em nenhum outro, porque não encontraremos, só está em Cristo. Porque se a promessa foi feita antes de tempos eternos, quem vai gerar e trazer essa promessa também tem que ser alguém que já existia antes dos tempos eternos, e não alguém que veio a existir. Porque tudo que veio a existir não tem poder nem autoridade para trazer a vida eterna ao conhecimento dos homens e de toda a criação. Agora um texto que eu gostaria que vocês lessem. João capítulo 17. João 17, 3. Por quê? Nós estamos falando de vida eterna e agora nós temos que saber o que é a vida eterna. Porque para muitos a vida eterna é uma contínua existência. Eu fui criado e agora Deus vai me dar essa existência contínua. Para outros a vida eterna é morar nos céus. Para outros a vida eterna é ter um corpo glorificado. E na verdade tudo isso é efeito da vida eterna, como se fosse consequências da vida eterna. E Jesus aqui ele faz questão de dizer, eu vou ler os três primeiros versículos do capítulo 17. Ele diz: tendo dito essas coisas, Jesus levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Pois lhe desse autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos o que lhe deste. E agora ele diz: ora, a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Ele está afirmando que o Pai glorificou o Filho para que somente o Filho trouxesse o conhecimento da pessoa do Pai. Se a vida eterna é conhecer a Deus e a seu Filho, ele diz: em nenhum outro há esse conhecimento. É por isso que ele diz lá em Mateus capítulo 11, versículo 27: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho revelar. 1 Coríntios 1, 20. Há uma indagação: aonde está o sábio? Está dizendo, fazendo alusão ao grego, o sábio da época. Aonde está o escriba, o erudito? Aquele que possuía, vamos dizer assim, todo o conhecimento da lei? Aonde está o inquiridor desse século, o filósofo, que gosta de filosofar? E ele diz, por acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Porque o mundo não pôde conhecer a Deus na sua própria sabedoria. Por isso Deus fez loucura em Cristo pela pregação dessa verdade que nós falamos nessa manhã. Porque é loucura, mas para nós é poder de Deus, para aquele que crê. Porque é loucura que um Deus, primeiro já é loucura para o mundo que existe um Deus, e que esse Deus se fez carne, e que habitou entre nós, e que entregou a sua vida por nós, e que nos perdoou os pecados, nos redimiu, e trouxe o conhecimento da pessoa desse Deus, que é a vida eterna, e de si mesmo. 1 João 5, 20. O Filho já veio, e Ele nos deu um entendimento para que conheçamos o Pai, o que é verdadeiro, e estamos naquele que é verdadeiro, isto é, no Filho de Deus, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Olha o que ele está afirmando. Primeiro ele afirma que a vida eterna é conhecer a Deus e a si mesmo, e a Ele mesmo, e depois ele diz que este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, irmãos. Ele está trazendo conhecimento a toda a criação da pessoa de Deus. E isto é maravilhoso para nós. Pode até não significar grandes coisas para muitos, mas para aquele que crê, faz toda a diferença. Há muitos errando por não conhecerem esta vida que está na pessoa do Filho. Certa vez, Jesus dialogando com os discípulos, ele diz, ó, chegada a hora e eu vou para o Pai, não turbe o vosso coração, porque vocês já conhecem o caminho. Aí Tomé diz assim, não, nós não conhecemos o caminho, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como é que nós conhecemos o caminho? Aí Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conhecerias também a meu Pai. Ele diz, mas agora vós conheceis e o vedes. Aí Filipe, eu não sei se Filipe queria se mostrar mais do que os outros, disse, olha, Jesus, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Se fosse o outro, ia até se irritar. Mas Jesus disse, há quanto tempo eu estou convosco, Filipe? E você está me pedindo para mim te mostrar o Pai? Aquele que vê a mim, vê o Pai. E aquele que conhece a mim, conhece o Pai. Aonde está a sabedoria do sábio? É por isso que em Jeremias, no capítulo 9, parece que o versículo 23, 24, ele diz assim, não glorie o sábio na sua sabedoria. Não glorie o rico nas suas riquezas e nem o forte na sua força. Mas glorie-se nisso de conhecer o Senhor. E nós podemos fazer uma junção de versículos nisso? Porque o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento, e conhecimento de quem? De verdades, a conhecimento da pessoa de Deus. Porque aquele que conhecer a verdade vai libertá-lo. A verdade é Cristo. E se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tudo aponta para a pessoa do Filho e não sobra um pedacinho para mais ninguém. Ele está dizendo que nenhum erudito, nenhum teólogo, nenhum milionário tem vida em si mesmo, a não ser a vida que vem de Deus. E que se um teólogo pode falar de Deus, é que se ele busque ao Senhor, porque senão ele só vai ter apenas a sua teologia. Aleluia. É por isso que ele fala lá dos escribas. Ele não está dizendo, olha, estudar sobre Deus é perda de tempo. Ou ser um teólogo é perda de tempo. Não, quem dera, oxalá, queira Deus, que todos nós fôssemos teólogos. Mas ele está dizendo, não se baseie nisso, mas em me conhecer. E não apenas para sobressair sobre os outros. Porque os discípulos andaram com ele tanto tempo e pediram para que ele mostrasse o Pai. Por isso ele diz, ninguém conhece o Pai, senão eu. E ninguém me conhece, senão o Pai. Mas eu quero revelar o Pai. Porque a promessa foi feita em tempos eternos e ele veio para nos revelar a pessoa do Pai, nos trazer conhecimento da pessoa do Pai. E é por isso que se diz vida eterna, porque tem que ser um conhecimento eterno, porque como é que alguém vai absorver de uma só vez toda a plenitude de Deus? Por isso nós vamos passar toda a eternidade aprendendo sobre a pessoa do Pai. Se alguém pensa que estes 66 livros é o suficiente para trazer toda a instrução e informação sobre o Pai, nós estamos errados. A informação, na verdade, é pouca coisa em si mesma. E quando ele disse conhecer, ele está falando verdadeiramente de um relacionamento. Aleluia. Porque alguém pode ter muita informação sobre Deus e nunca ter relacionado com Deus. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 3, a partir do versículo 5 até o 10 versículo, ele diz assim, eu fui circuncidado o 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fariseu, dá todo o currículo dele exaltado, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. E ele diz, eu embolo esse meu currículo e jogo ele no lixo e considero isso como refúgio, porque eu desejo conhecê-lo. Está dizendo, olha, tudo que eu sou, nada é, porque eu quero conhecê-lo. Porque se eu conhecê-lo, toda a minha vida vai mudar. O meu comportamento, os meus pensamentos, as câmaras mais ocultas do meu coração serão abertas a ele e ele vai dominar a minha existência. Porque não existe escravo parcial. Não existe. Até uma história que um navio estava afundando e havia um baú e um escravo assentado sobre o baú e todo mundo corria para lá, corria para cá. E alguém perguntou, você não vai se salvar? Ele falou, rapaz, eu não pertenço a mim. Se eu morrer, quem está levando prejuízo é o meu dono. Tamanha era a convicção de que ele era escravo. Não era parcial. Não tinha nada nele que pertencia a ele. E a mesma ideia de um relacionamento com Deus. É por isso que Paulo diz, eu largo mão de tudo isso, eu abro mão de toda essa riqueza que eu tenho em termos de currículo, daquilo que posso dizer, me gloriar, porque se eu tenho que me gloriar em alguma coisa, é em conhecer a Ele, para que eu possa fazer parte dos seus sofrimentos. Ele deseja conhecer a Deus. E conhecer não é apenas vê-lo, mas é relacionar com Ele. João 17, no último versículo, versículo 26, ele diz assim, Pai, eu te dei a conhecer a eles, e continuarei a te dar a conhecer a eles, para que o amor com que o Senhor me amou esteja neles. Ele está falando de relacionamento. Que o conhecimento vem através do relacionamento. Eu conheço o pastor Sóstenes desde a minha adolescência. De vê-lo e de saber que ele existe. Mas nunca me relacionei com ele. Conheci o Marconi e o Marquinho só de ouvir falar, porque o Denimar na Suíça fala muito de vocês. E agora eu estou aqui tendo a oportunidade de relacionar com vocês, mas conhecia só de ouvir falar e por foto. Jó abriu seus lábios e falou muita besteira. E quando Eliú entra em cena, porque os três amigos dele não conseguiu dizer nada, nem convencê-lo, Eliú entrou em cena e conseguiu convencer a Jó. Jó fechou seus lábios. Quando Jó fechou os lábios, Deus se apresenta a ele e diz: quem é este que, sem conhecimento da minha pessoa, quer falar algo sobre mim? É a primeira coisa que Deus fala com Jó. E mais tarde, no capítulo 42, Jó vai dizer: verdadeiramente, eu abri os meus lábios sem conhecimento para falar da grandeza desse Deus. Por isso eu me arrependo no pó e nas cinzas, me abominando. E ele diz: antes eu ouvia falar dele, mas agora os meus olhos o veem. Não está dizendo de uma visão física, mas de um relacionamento que ele teve com Deus durante a sua provação. E depois desse relacionamento, ele vai ao arrependimento por ter dito tanta besteira sobre esse Deus. Quando Deus começa a perguntá-lo tantas coisas, ele não pôde responder nenhuma delas. E uma das coisas magníficas que Deus pergunta para ele: Jó, você está querendo tanto morrer, você já viu as portas do inferno? E se Deus pudesse antecipar, diria: Jó, o meu filho as viu e elas tremeram diante dele. E elas tremeram diante dele. Jó reconheceu que não sabia coisa alguma sobre esse Deus. Tudo o que ele sabia era teórico e baseava a sua justiça numa justiça própria. E em termos de relacionamento, a primeira coisa destacada em Deus, e que eu já citei nesse capítulo 17, no versículo 26, que ele fala do seu amor, para que o seu amor, Pai, esteja neles. O mesmo amor com que o Senhor me amou. Porque as pessoas às vezes pensam que o amor de Deus para com alguns são diferentes dos outros, que Deus ama mais a Paulo do que amou a Pedro, ou amou mais a Jesus do que amou e do que ama a nós, do que nos ama. Ele diz: é o mesmo amor que Deus tem pelo Filho, ele tem por cada um que o Filho deu a vida eterna. E eu gostaria de ressaltar que este amor é um atributo comunicável de Deus. Há atributos incomunicáveis como a sua onipresença, a sua onisciência, a sua imutabilidade, etc. Mas este é comunicável. Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 22, ele diz que o fruto, ele não diz os frutos do Espírito, mas ele diz o fruto do Espírito, essa essência, essa vida do Espírito é gozo, paz, é fidelidade, é bondade, é benignidade, é amor. E esse atributo comunicável dele, que ele está comunicando a nós, pelo relacionamento que nós temos com Deus, faz toda a diferença. Porque ele diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ele diz: aquele que ama cumpriu toda a lei. Enquanto vocês estão preocupados com todos os mandamentos e todos os requisitos da lei, basta um só: ame. E você vai cumprir toda a lei. Porque toda a lei se resume nisso: amarás ao teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Olha como é que ele coloca as coisas em ordens. Deus acima do próximo. Acima de todas as coisas. Mas o teu próximo como a sua própria pele. Porque quem é aquele que ama a si mesmo e maltrata o seu próprio corpo? Ele está nos ensinando que se esse amor não estiver em nós, nós não temos a vida eterna permanente em nós mesmos. Ele diz lá em 1 João, parece que no capítulo 3, versículo 15, que todo aquele que odeia o seu irmão é homicida, é um assassino. e nenhum homicida tem a vida eterna permanente em si mesmo. Está dizendo, se você não ama, olha o termômetro para poder medir, olha a condição para você medir se há vida eterna em você mesmo. Não é ninguém que vai apontar você, é uma análise pessoal. Ele está dizendo, você quer saber se você tem vida eterna permanente em si mesmo? Você ama? E sabe o porquê que ele destaca tanto a questão do amor? Não se choque com o que eu vou dizer nessa manhã. Um dia Daniel, pegando o Teodoro, falou assim, não, eu amo tanto meu filho. Eu disse para ela assim, se Deus te deixar no inferno por uma semana e ele te disser, a condição para você sair daí é que você envie o seu filho para cá, você enviaria o seu filho para sair desse lugar. Tem alguém que pode até dizer e pensar que não faria isso. É porque ele não sabe o que é o inferno. E nem eu sei. Mas pelo que a Bíblia pouco fala sobre ele, a total ausência de Deus. A total ausência de Deus. E qualquer um entregaria o mais precioso que ele tivesse para sair daquele lugar. E o sentimento que está em Deus é totalmente o contrário do que eu estou dizendo. Ele nos tirou para ir àquele lugar e colocou o seu filho em nosso lugar. Nós daríamos, qualquer um de nós, ou qualquer criança, ou qualquer outro ser, você pode receber... Melhor dizendo, você pode pegar o seu bebê de 3 meses, 5 meses no colo e dizer, eu me entregaria por ele, sim, nessa vida. Mas se a condição para você sair do inferno fosse entregar esse bebê, você entregaria. Poderia levar minutos ou horas ou dias, mas você entregaria qualquer coisa para sair daquele lugar. É por isso que ele está destacando com grande força o amor. E a prova de que esta vida eterna está em nós, é que nós amamos. E isto é um grande desafio. Amar é um grande desafio. Porque pode até alguém pensar que Deus entregou o seu filho facilmente para morrer naquela cruz. Mas não é isso que as Escrituras ensinam. Ele prometeu em tempos eternos e foi com grande sacrifício que ele entregou o seu filho, para que tivéssemos conhecimento da pessoa dele. E este conhecimento traz a totalidade das mudanças que vai ocorrer em nós e em toda a criação. E em nenhum outro há este conhecimento. Não busque esse conhecimento em outra pessoa, você está perdendo o seu tempo. No filho, e apenas no filho, foi revelado esse conhecimento. E somente o Filho nos dá a conhecer da pessoa do Pai. Isto é uma base desse corpo que nós somos, dessa assembleia de santos que nós somos e do povo de Deus. Ao ponto que o apóstolo Paulo diz, se qualquer outro lançar outro fundamento que não seja esse que nós falamos nessa manhã, seja ele maldito, seja ele anátema. Aleluia. Ainda que seja um anjo, como Joseph Smith lá disse que um anjo apareceu para ele e revelou para ele alguma coisa. Ainda que seja um anjo que revele um outro fundamento que não seja este, seja este anjo maldito. Pois Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E em nenhum outro nós podemos esperar e buscar essas coisas. Amém, meus irmãos? Eu não tenho mais nada para dizer nessa manhã. Com respeito a esta promessa. Mas com certeza algum dos meus irmãos teria muito mais para dizer do que eu. Porque Deus está se revelando a cada um de nós de uma maneira diferente. Para que cada um possa contribuir com esse raciocínio que eu trouxe nessa manhã, que alguns dos irmãos já trouxeram. Há poucos dias atrás, o Marconi, abrindo um culto, leu este texto lá de 1 João, capítulo 2, que está o versículo 25 sobre a vida eterna, falando sobre o anticristo, e ele diz que um dos principais requisitos para não sermos enganados é que conheçamos o Cristo. Para que eu distingue o Cristo do anticristo, eu preciso conhecer ao Cristo. Porque alguém vai dizer assim: não, ele não age dessa maneira. Ele não age dessa forma. Eu conheço Jesus, ele me deu o conhecimento da sua pessoa, e ele não age assim. Por isso que o Marconi disse isso naquela manhã. Esse é um requisito básico para que eu não seja enganado por nenhum outro que diz que tem vida eterna em si mesmo, a não ser o Filho de Deus, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Feche os seus olhos nessa manhã. Feche os seus olhos. Não porque eu estou pedindo para você fechar, mas porque você tem prazer em fazer isto e agradecê-lo pela vida eterna que ele veio trazer, sendo ele a própria vida eterna, porque o próprio conhecimento de Deus está na sua pessoa e ele dia após dia nos dá a conhecer da sua pessoa maravilhosa. Você pode até pensar que Adão teve um relacionamento melhor do que você pode ter com Deus. Eu quero te dizer que Adão tinha uma vida que não estava mergulhada, às vezes, no pecado, porque não tinha uma alma decadente, e o pecado ainda não tinha entrado no mundo. Mas o relacionamento dele com Deus não é superior ao relacionamento que o corpo de Cristo, que a igreja, que essa congregação de santos tem, porque a revelação de Deus em nós, na pessoa de Cristo, é maior do que a que Adão tinha no jardim. E ela é contínua em nossos corações. Por isso nós te agradecemos, Senhor Jesus, nesta manhã. O Senhor que é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ainda que nós não temos a plenitude desse conhecimento, ainda que haja várias indagações no nosso espírito e na nossa alma, mas nós cremos que Deus nos deu, que o Pai nos deu a vida eterna e que esta vida está em Ti, Senhor Jesus, e que ao mesmo tempo o Senhor é este verdadeiro Deus e a vida eterna que está em nós. E a certeza de que esta vida está em nós é que o Senhor nos deu o Teu atributo de amarmos uns aos outros como o Senhor nos amou. Por isso, nesta manhã, ó Senhor, que esse amor seja derramado abundantemente sobre todo o corpo do Senhor, sobre cada órgão desse corpo, sobre essas pedras vivas que somos nós, desse templo único, habitável e habitado pelo Senhor em espírito, esta geração eleita, esse sacerdócio santo, esta noiva que o Senhor comprou por um alto preço, apresentá-la diante do Pai, esta família que, embora vive sobre terra, tem toda a promessa da eternidade. Por isso nós te exaltamos, glorificamos e bendizemos o único nome que nos foi dado, e nenhum outro nos será dado, o nome eterno e glorioso de Cristo Jesus, aquele que, sendo Deus, se despiu de toda a sua formosura de glória, e nenhum corpo físico e corruptível, pela dor, e até mesmo pela doença e pelas fraquezas dessa vida, ele revelou o Pai, para que todo aquele que nele cresce e creia, tenha o conhecimento de Deus, desse único Deus e de Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou. Obrigado nessa manhã, Pai, por cada um dos meus irmãos, pela vida do Teu Espírito que está em nós, pela vida eterna que nós habita abundantemente, por todo o conhecimento da pessoa do Senhor. Multiplica sobre as nossas vidas este conhecimento, para que sejamos a cada instante testemunhas da vida eterna que está em Cristo Jesus, para sempre e sempre. Bendizemos o Teu nome e nos alegramos no Senhor. Amém e amém.